A fragilidade, a contingência, o limite, a mortalidade são dimensões constitutivas do humano. Neste sentido, a exclusão por doença, déficit ou incapacidade física, mental ou social, mais do que ficar fora do sistema ou de um grupo social, esta exclusão opera ao nível do próprio ser humano, no coração da sua identidade. Quer dizer que dimensões fundamentais e que são constitutivas da existência humana não encontram lugar na marcha do espaço-tempo. De facto, estamos mais jovens, estamos mais ricos, mais bonitos, mais conhecidos, mas, se calhar, não estamos mais felizes. Não sou eu que digo isto. Lê-se no Jornal Público de 23 de junho e no editorial de 25 de junho de 2001. Estamos tudo mais, mas se calhar não estamos mais felizes. Parece que, afinal, o nosso cotidiano não alimenta todas as dimensões do humano. E isto porque sofremos todos, em maior ou menor medida, daquilo a que eu chamo o SIP, Síndrome de Imunodeficiência ao Preconceito. E o preconceito conduz inevitavelmente à exclusão. Não há acusação, não há processo, não há castigo, mas através de um conjunto de atitudes que não são verbalizadas, o ser humano vê-se destruído. Não fisicamente, mas no seu ser, na sua vida, naquilo em que acreditava e que venerava, ou que obscuramente procurava. Viver excluído é sentir que o mundo me passa ao lado e que eu passo ao lado do mundo, na profunda humilhação de ninguém contar comigo e eu contar para nada. Viver excluído é saber que se eu desaparecer, ninguém se dará conta, ninguém me chorará, ninguém lamentará, porque não conto para ninguém. Viver excluído é viver esquecido. A exclusão que me vitima resulta do meu ser assim e do assim do meu ser, insuportavelmente diferente. Todos somos diferentes, mas uns mais diferentes do que outros. Ora, a excessiva diferença pode, por um lado, levar à indiferença, tentar esquecer que existes ou fazer de conta que nem sequer existes. Pode também suscitar vergonha de expor essa diferença. Vergonha que têm de si e vergonha que os outros têm de si, muitas vezes a família. Como se dissessemos educadamente, faz-me o favor de não ser tão diferente. É que a tua diferença assim exposta incomoda-me. De facto, incomoda. Não podemos negar o quanto a pessoa que possui uma diferença física, congénita ou adquirida, ou então uma diferente estrutura mental, nos incomoda. Incomoda-nos profundamente. Mas também nos transforma, se nos deixarmos interpelar pela sua presença e pela sua história. Há alguns meses atrás, num dos canais da televisão portuguesa, ou um dos canais da televisão portuguesa, editou uma reportagem sobre uma senhora, devidamente identificada, Antónia Ferreira. Esta senhora é tetraplégica. Para quem não sabe, a tetraplégia, portanto, uma pessoa paralisada do pescoço para baixo. Portanto, mexe a cabeça. Esta senhora está hospitalizada, dependente de um ventilador. Portanto, tem uma traqueostomia, o ventilador, ela respira através de um orifício na sua traqueia. Antónia vive numa expectativa enorme de poder curar-se. A esperança que a anima centra-se onde? Em Cuba. Ela sabe que é difícil, mas deseja profundamente tentar um tratamento intensivo num hospital cubano. Numa das várias conversas com a jornalista, esta coloca-lhe a seguinte pergunta. A dona Antónia sente que a sua doença é um dos casos mais difíceis quando comparado com outras doenças? E a dona Antónia responde. Há milhares de casos piores do que o meu. O que mais me perturba, diz ela, ao mesmo tempo que a única coisa que ela mexe, a sua cabeça, ao mesmo tempo os seus olhos percorrem vagamente outras camas que estavam vazias. E diz ela então, o que mais me perturba, é por vezes falar com pessoas que têm 50 anos ou mais e não têm nada para dizer. Não têm nada para trás. Isto é literal. Nada para contar. Sem história, sem passado, sem recordações. Feridas na memória. E a Dona Antónia conclui. Deve ser insuportável viver sem vir de algum sítio. Sem uma identidade, sem uma história, acrescento eu. É que cada ser precisa da sua narrativa. De uma narrativa contínua e interior para manter a sua identidade. Uma narrativa que é história. A sua história. E isto não é algo sem importância. A história fala de si. Uma história sagrada, a que me é dado o privilégio de ter acesso. Posso, assim, ser conduzido ao limiar de um labirinto pretérito e muitas vezes é exprimido como mais que imperfeito. Labirinto pretérito em que a aventura da vida se transformou em desventura. Estão em causa dilemas humanos, lutas, sofrimentos, fracassos, pequenas e grandes vitórias, a insuportável leveza e gravidade do ser. O insustentável e insuportável peso de ser demasiado diferente e de ter de carregar sozinho essa diferença.